família. Desempregado há muito tempo, perde a sua trilha. Situação agravante, diz que sua estrela já não brilha. Mas o cara perdeu sua paz no interior de um bar. Todo dia acorda meio dia e volta lá para procurar. A noite cai embriagado, ele se encontra na calçada. Sua mulher já foi chamada e imediatamente ela vai envergonhada, mas sai de casa ao encontro daquele que há um ano atrás a considerava como namorada, agora escrava, coitada. Em média duas surras por mês por não estar errada. Ele para e pensa e analisa sua vida. Olha no canto da sala a imagem de Nossa Senhora de Aparecida. Lembrou de Deus, demorou, mas aí nunca é tarde pro homem recomeçar, deixar de ser covarde. O cara procurou ajuda e conseguiu. Alcoólicos Anônimos ajudando o Brasil, determinado a se salvar. Superou a dependência, sua família também cooperou com amor, fé e paciência. Mais uma batalha vencida na luta pela vida. O lance agora é encarar a correria do dia a dia. Sobrevivência da família tá foda, dispensa vazia. Dona, lava roupa pra fora, mas rende mixaria. Injuriado, esse irmão sai no rolê. Seu 3-2 de estimação foi tentar vender e na sequência trombo chegado das antigas, aliado e tal. Ideia vai, ideia vem, tá na condicional. De um lado um 3-2 carregado de bala explosiva e o bolso lotado. Do outro RD98 com foca 2000, motor endiabrado. E aí, mano, vamos que vamos? Sei não, véi, sei não. Porra, meu irmão, a fita vai te render 3 barão, mano. Sei não, véi, embaçado. Ô, cê é foda, então lança o ferro na minha mão que te rende uma quina, firmeza? Firmeza, mano, vai e volta, falou, mano. Falou. Dia seguinte na hora marcada, o cara não apareceu, alguma coisa está errada. Melhor sair ver o que aconteceu e não demorou muito tempo a saber que a fita deu errado e que não dava mais tempo de ver o seu mano que já tinha sido velado. Ele totalmente chocado, pior por sentir-se culpado. Ao mesmo tempo agradecido a Deus por não ter participado e ter se tornado história comum da periferia, aonde pra morte quem vacila é desistente da vida. Cada um tem sua cruz, tem a sua sina. Nas trevas olha pra luz, centro existe saída. Deus sabe o que faz, pode acreditar, não tenha dúvidas. Jamais desista da vida. Na sua luta em se modificar, este foi mais um sinal de que estava pra se completar a sua metamorfose mental. E pouco a pouco as coisas começaram a melhorar. O que antes era embaçado começou a clarear. Logo entendeu a importância de estar vivo, motivo, sua missão: cuidar bem da mulher, dos seus filhos e muitos outros motivos em vários sentidos. Descobriu que a razão pra viver também é ter objetivos. Pelo contrário, o desespero e a depressão te jogam no fundo do poço. É um mal disfarçado de opção, poluindo o raciocínio pra gente não enxergar que a nossa fé em Deus é a força pra superar. Cada um tem sua cruz, tem a sua sina. Nas trevas olha pra luz, centro existe saída. Deus sabe o que faz, pode acreditar, não tenha dúvidas. Jamais desista da vida. Cada um tem sua cruz, tem a sua sina. Nas trevas olha pra luz, centro existe saída. Mas existe.